6667, decolado aos 39. Chama agora o controle de Salvador na frequência 120.8, tá bom? 308, boa tarde. Salvador, 7357 decolou. 7567, boa tarde, capaz radar, que vai estar em nível de voo 360, após 2000 autorizado pela telefa. 360 após 2000, mesmo elefa, 7567. Querido 2262, autorizado a decolar da pistão no zero, vento 190 graus com a 099. Vou falar de 90, Pantaleiro 2262. Atmosfera 6327. China 6327, autorizado a alinhar e manter na pistão no zero. Mantém 6327. Os 4-1, chama agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, com golpe. Afirmativo, Salvador 208, obrigado, boa tarde. 7-2-2-2-2, decolou na sua escuta, é boa, foram. Passarelo 2262, contato radar, que vai estar em nível de voo 1-8-0 sem restrição, após 2 mil pés autorizados pela telefone. Ativo, ascensão autorizada sem restrição, nível 180, após 2 mil pés, autorizado Prode Elefa, passaria do 2262. Voo 920, cancelado as restrições de altitude, desce para 2 mil pés, aí chama 014, autorizado chama Elefa, que seja parte utilizado. Sem restrições, 2 mil pés, autorizado Elefa, voo 120. Autorizado decolar da pista no 0, vento 170 graus com 08 nós, que igual no 0 no 4. Decolagem 6327. Boa tarde, 6227, autorizado alinhar e manter a pista no 0. 3227, decolado aos 43, chame agora o controle em Salvador na frequência 120, decimal 8, com novo. 08, ligado. 7, 2, 7. Salão 327, boa tarde, contato radar, suba para nível de voo. Correção 240, ao seu nível de voo, autorizado direto salvo. Direto ao 240, senhora, após 2000, direto salvo, confirma. Afirma, após 2000, está autorizado direto salvo. Após 2000, salvo, 6327. Aparelho 2262, reparação para o estar tráfego, curva direita 3300, limite radial 292 Salvador. Tio, sobre reparação, curva direita 300 a proa, limitado pela radial 290 Salvador, aparelho 2262. Aparelho 2262, tráfego 11 horas, 17 milhas, rumo nordeste, cruzamento de voo 050 para 2000. Um bravo 738. Assente do tráfego, parceiro 2262, porém não tem no equipamento. Voo número 20, tráfego 1 hora, 15 milhas, rumo noroeste, cruzando nível 050 para 180, lá para 172. Ainda estamos chegando ainda, vou 3567, como centro do Recife, 128 decimal 8, ao término 135 decimal 3. 18-835-3567, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador 6327, você tomou a coral da presente? Autorizado coral, Salvador 327. Direto coral para o 6327. Passarelo 2262, tráfego superado, agora está... 8 milhas, oeste da Salvador, retoma a navegação na proa de leste. Paciente, parceiro 2262, ele é possível, senhora, a gente está um pouco atrasado, coordenar a proa junto ao centro do nosso destino? Já foi coordenado e está autorizado, direto do Vitória da Conquista, passarei 2262. Ah, muito obrigado, então, está presente, o 2262 autorizado, proa de Vitória da Conquista. Boa tarde, Salamé 227, passando 1800, Salamé 227, boa tarde, contato radar, subatório nível de voo 3160, autorizado direto Leda. Está aprovado o acionamento, chama em ponto do táxi, Papa Romeu Serra, Golf Oscar. Aí o 9071, serviço radar encerrado, 54 milhas sudoeste de Salvador, chama controle leste, frequência 120 de Simaúna. Tarde. CLS, gol 1120. Gol 1120, completo final, chame corre, 18 de Simaú, 95. 95, boa tarde. Boa tarde. Charlie, gol 1920 e LS, passou gol. Sérgio, gol 1920, tráfego ainde 9, estado, Senegal no 014, continua a aproximação, chama externo, tem baixo provador do estado, gol 1920. Sérgio, vai chamar no marcador, gol 1920. Está no marcador, gol 1120. 1120, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 70 graus com 10 nós. Avistando a pista já, ele pouso, gol 1120. Chamé 6327, chame centro Recife, L25 do sinal 1, ao término L28 do sinal 35. Qual é a frequência do 327? Chamé 6327, Recife, em L25 do sinal 1, ao término L28 do sinal 35. Qual é a frequência do 327? Claro, chama interseção o Papa Romeu Serra Golf Oscar. Solo 52, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo frequência 121 do decimal 9, chame. 121 do autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, centro de 1-7-0 graus com 1-0 lance. Autorizado a alinhar e decolar, para ter 2-2-3-1. Oceano 6227, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. 2231, decolado ao 55, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. Controle Salvador 208, 2257. Controle Salvador, passarela 2231. Passarela 2231, boa tarde, contato radar, subatarela de voo 180 sem restrição, após 2000 saída, autorizado por esse modo. 180, cancelado as restrições da saída, após 2000 pés, direto ao móvel, 2231. Controle Salvador, é o papapapá, bravo, lindo, pode? Papapapá, Bravo Lima, uniforme, prossiga. Bravo Lima, uniforme, agora está 15 milhas de sua rota, tá? Do setor norte, tá? Corredor forte, tá com proa de Serra BR-15, tá com dois a bordo, tá mantendo 500 pés na linha nacional forte, que é o 0154, Bravo Lima, uniforme. Tente Bravo Lima uniforme confirme o destino, Serra Índia atende? Lima Chica. Tente, mantenha em regra de voo visual, a gente chama 04, está autorizado para a Serra Índia atende, reparto visual com local de pouso. Tente, Bravo Lima uniforme. Passo Gol Salvador, boa tarde. Gol 1097, com informação passar. Gate, portão 8. Autorização para Confu. Passarela 2262, tráfego 11 horas, 23 milhas, rumo norte, é, Charlie 25 Bravo, mantendo nível de voo, 190. 2262, paciente do Bravo. Passarela 2262, chama agora o centro Recife, 128 decimal 8, alterne 135 decimal 3. 2262, agora com o Recife 288133, passarela. Papá Romeu, Romeu, Bravo Alfa, mantenha a proa, o limite é radial 2, 770 de Salvador. Confirma a velocidade indicada. Meu Sierra Golf Oscar, decolado ao 59, chame agora o controle de Salvador na frequência 120.8, vai ver. 120.8. Sierra, eu vou chamar o 355. Eu mando para o nível de voo 050. Controle. Sete, Romeu Bravo Oscar, aguarde descida, informa tráfego 11 horas, 9 milhas, cruza a nível de bomba 30 para 180, e Alfa TR 72. Controle Salvador, boa tarde, Papai Romeu, Serra Golfe Oscar, decolação na 7, não se esqueça. Papai Romeu, Serra Golfe Oscar, boa tarde, mantenha em condições visuais, e a lista é 014, reforço para da Barra. Ajuste também 14, reforço para o da Barra, Serra Golfe Oscar. Controle Salvador, passaria 2231, seria possível programar a recíproca de Baiana? Aguarde, passaria 2231, né? Torre Salvador, esse nome é 355. 355, Torre Salvador. Pode estar pronto. Chame 355, autorizado alinhar e decolar da pistão 0, vento 1,70 graus, 099. Tudo alinhar e decolar, pistão 3. Papai Romeu, Romeu Bravo Oscar, tráfego superado, vista para nível de voo 060. 7060, Romeu Bravo Oscar. Passarelo 2231, autorizado, direto Barreiras. Direto Barreiras, 2231, muito obrigado. Rádio 90070, após o início da rolagem do Airbus da Avianca, autorizado a alinhar e manter a pista 0, azul 9070. Após o Airbus, a gente mantém 9070. Número 355, decolado aos 03, chame agora o controle de Salvador na frequência 120, decimal 8, bom voo. 08, boa. 355. Número 355, contato radar, que vai ter um nível de voo 310, após o meu país autorizado direto Leda. Após 2000 direto Leda, 310, nível de Leda 3. autorizado decolar, pista no zero, vento 180 graus, 07 nós. Hoje decolagem do 90. Azul 6918, do separador do meu país, azul chama 014, autorizado final ILS 6, reporte estabilizado. 2, 3, 14, autorizado ILS 6, reporte estabilizado. Sabá Romeu, Romeu Bravo Alves, cabeça para 4 no meu país, azul chama 014, complexo de velocidade 2109. Espera para 4014, Romeu Bravo Alves, cabeça 2109. Decolado ao 06, chama agora o controle de Salvador, frequência 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, boa tarde, AZ 9070. AZ 9070, boa tarde, contato radar, se você restrição, nível de voo 60, após 2 mil países autorizados por esse móvel. Tem restrições a 160, após 2000, autorizado direto no móvel, 9070. Papá Romeu, Romeu Bravo Alfa, novo limite, radial 300, Salvador. Limite 300, Romeu Bravo Alfa. Até 4 mil voando o túnel, Romeu Bravo Alfa, mantendo a velocidade? Confirme a velocidade indicada no momento. 210. Mantenha para o fechamento, para o Romeu Bravo Alfa. Bravo Alfa, sim. Chame Centro Recife, frequência 95, decimal 1, alterno no 28, decimal 35. 251, continua alterando para o chame 355, por favor. 128, decimal 35, 6355. 128, 35, obrigado. total de voo. O edifício Centro Livre informa que não há atraso no setor conhecido pelo controle reportado. Tem algum chance? Acho que o Mike Anche, no meu pé, do Manatio. Afirma. Reporte do número CTR, acho que o Mike Anche. Reporte do número CTR, acho que o Mike Anche. Fica para 3 mil pés, Romeu Bravo Oscar. Até 3 mil, Romeu Bravo Oscar. Decolado aos 1-0, chama agora o controle em Salvador na frequência 120 decimal 8, chama bom voo. 472, boa tarde. Contato radar, prepare nível de voo 330 via Santa Puca. 330 via Puca, 4772. É 98, completa final, chame torre, frequência do 98, do sinal 95. 1895, já pode ser. Eu até. O meu braço para 2 mil pés, altímetro no 04, autorizado ao final do procedimento, ele é que seguir na pista no 01, porta estabilizado, complexo redução para o 909. É 2190, peço para 2014, porta estabilizada, o meu braço. 0014. Por gentileza, confirme, a vista do trabalho está travada, senhor? Vou checar. Confirme se a vista do campo? Ainda não. Criado 698, continua a aproximação. Chame quando a vista do stand, senhor. Saudade, senhor. 698, pouso autorizado na pista no 0, vento no 70 graus com 09 nas. Livre pouso na 10, 998. Confere 2231, chame centro Recife, 128 decimal 8, Alten, 135 decimal 3. Recife 288, 353, 231, boa tarde. Boa tarde. Romeu Bravo Oscar, revista para aproximação, complexo final chame torre, 118 do sinal 95. Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar. Boa tarde, tráfego mais de 9, estado, carry on 0, 1, 2, 4. RH, continua a aproximação. Aguarde pista livre, número 2, para o pouso, pista no zero, senhor. Sebastião, a pista pela direita da nossa reta, dá pra ver, deixa eu tomar uma comunicação. Confirme então o Romeu Dravosca, solicita cancelamento do plano para pouso no pista no 7. Confirmo, Romeu Dravosca. O Romeu Dravosca, chame quando visual com campo para cancelamento do plano. Avisar, Romeu Dravosca, para cancelamento. Romeu Dravosca, plano instrumento cancelando agora, usando 5, autorizado curva esquerda, base pela direita da pista no 7, chame de base para final, pista no 7, para o Romeu Dravosca. Certo, chame de base para final, pista no 7, Romeu Dravosca. A 918 no solo, zona meia, libera a pista, próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121 do decimal 9. Liberando na reta, 219. Autorizado na pista no 7, vento agora de 160 graus com 099. Senhor Paulo Capoeira, 17, Romeu Dravosca. Sou em Salvador, uma boa tarde do 4465 da Azul, na Índia, pronto. Azul 4465, autorizado alinhar e decolar da pista no 0. Vento de 160 graus, 089, que é legal no 094. Ali decolador no 0, do 4465 da Azul. Então, o Romeu Bravo Oscar no solo ao zona 8, autorizado backtrack, confirma em parte a Cristina. A esquerda estacionar frequência livre com o meu bravo Oscar, em boa chance. Bravo de uniforme, final para pouso. Gente, frequência livre, bravo de uniforme. Vai, 4, alinhar e manter pista no zero, boa tarde. Ali lancei na pista no zero, vamos no zero, lancei. Decolado aos 2-0, chame agora o controle de Salvador na frequência 120 decimal 8, chame o valor. 108, uma mostra do meu aí, boa tarde. Olho azul, 4465. Azul 4465, sobre a parede de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto elétrico. Autorizado 360, 2000 elétrico, azul 4465. Controle nos solicitou só mais 20 segundos para o seu colégio, senhor. 3-0-1-4, após o início da rolagem do Boeing da Gol, autorizado a linha e manter a pista no zero. O Xenema 3-1-4. Por favor, mantenha o 0-1-3-1-4. 097, autorizado a decolar a pista no zero, vento 180 graus com 0,9 graus. Autorizado a colagem, pista 1-0. 0 boa tarde, já vazio. Centro Recife, em 128.8, alterne 135.3. 128.3. Renan Sá, Bravo Serra, boa tarde, mantenha regra de voo visual, a gente chama 014, ingresso no corredor Caixa Prêmio, reparte para a descida. Eu vou fazer na Santa Rádio Brasileira. Olá, de quem? 097, boa tarde, contato radar, segundo de voo 360, autorizado por excelência. 360, alerta, boa, 097. Já para o Serra, deixa para 25006, e aí chama 014. Ao término 135.3. 308.35, um bom final de ano aí. Obrigado, Gomes. Chaname 314, decolado aos 27, chame agora o controle de Salvador na frequência 120 do Sinal 8, valeu. 08. Boa tarde, contato radar, segundo perímetro de voo 340, saída móvel. Na móvel, 340, autorizado o decolagem da pista 1-0, vento de 180 graus com 07 nós, que negão no 0 no 4. 14, iniciando decolagem da 1-0, 3-1-5-5. Sonho 33, boa tarde, ponto espera da 1-0 para 1. Tarde, TAM 3367, autorizado após o início da rolagem de underwave da companhia, Lima tem pista 0, TAM 3367. Mantenha 10-17. Decolando os 29, chama agora o controle de Salvador na frequência 120 do sinal 8, bom voo. 108-3955. Boa tarde, autorizado por a tribuna, deixa para o nível 050. boa tarde, contato radar, subatório nível de voo 320, autorizado por acolhida. Usando 2.500, pode valer para presença, então, autorizado decolar, pistão 0, vento 170 graus, 089. Solicita mais 30 segundos, estamos com a informação técnica aqui, precisando ser averiguada, ok? Obrigado, senhor. Chame, então, quando pronto para decolagem. Ok, perfeito. Tem 3155 abaixo da coordenação. Aguardando, 3957. Luna 097, chame o centro Recife, 128 decima 8, alterne 135 decima 3. Recife 288353, gol 1097. Decolado aos 3-3, chame agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, já, bom voo. 208, boa tarde, obrigado. Delta 3367, decolou na sua escuta. Tem 3367, boa tarde, contato radar, chegou para o nível de voo 360, após 2000, país autorizado, direto Lida. Após 2000, direto Lida, subindo por 360, TAM 3367, muito grato. lado, chame pronto pro táxi, estou tocando Delta, Papai e Alexandre. Chamada 314, chamador do centro de Cícero, 2.85, caso negativo 125, decimal 4, sim. Chamada 314, controle. Chamada 210, estou autorizado para o nosso preferido TLS, que sou o chamo 0, desce para 2.10. Altimetro 1015. 5, chame o centro de 1, 2, 5, 1, caso negativo 1, 2, 8, 1, 3, 5.